Iniciando agora a Antena Web Show, produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Olá galera do canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingo, dia 2 de dezembro de 2012, iniciando o programa Antena Web Show. E já vou deixando aí o meu endereço para o MSN, Facebook ou para o e-mail joaonatal.turania@hotmail.com. Estou esperando você por lá, hein? E vamos iniciando a nossa programação trazendo Agnaldo Raiol, Tormento da Mori. Depois, Taiguara, Universo do Teu Corpo. Peninha, Sonhos. César e Paulinho, Seu Amor Ainda é Tudo. Erasmo Carlos, Sentado à Beira do Caminho. Retalhos de Cetim, Benito de Paula. E finalizamos esse bloco aí com Luiz Gonzaga, Asa Branca. Um bom domingo para você que está aí na audiência do programa Antena Web Show. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. vita, sempre, sempre per te. Amigo em minhas mãos.

era tudo que eu queria ver. Em detalhes de cetim, eu dormi um ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Programa Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da rádio Antena Web, neste domingão, dia 2 de dezembro de 2012. Um bom domingo para você e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos agora de Roupa Nova ao vivo, Anjo. E depois, Capital Inicial, A Sua Maneira. E também nesse bloco aí, Gaúcho da Fronteira, Adeus Mariana. E ainda uma dose dupla aí com o Rei Roberto Carlos, A Guia dos Meninos e depois A Volta. E ainda Sandy e Júnior, Aprender a Amar. E finalizamos esse bloco aí com Christian e Ralph, Hino de Reis. Oh, acordei sem saber se era um sonho.

We can't go on. school girl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside of this longing, this girl's an open page. Spoken market, she's so close that this girl is half his age. Don't stand. Girls get sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. Temptation, frustration, so bad it makes him cry. Wet bus stop, she's waiting. His car is warm and dry. Don't stop. Try and try. Strong words in the staff room, the accusations fly. It's no use, he sees her, he starts to shake and cough. Just like the old man in that book by Nabokov. Don't stop, don't stand still. Don't stop. Antena Web Show neste domingo 2 de dezembro de 2012. Um bom domingo pra você. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Aquele abraço pra todos vocês. E vamos aí de Moraes Moreira. Sintonia. Depois, Tim Maia, gostava tanto de você. Sérgio Reis e Filhos, Comitiva da Esperança. Depois, Jorge Luiz e Fernando, Riozinho. Depois, Milton Nascimento, Coração de Estudante. Inesita Barroso, Luar do Sertão. Chico Amado e Chico Amado e Xodó. Aumente o seu volume.

começa a festejar através do Rio Negro, Herculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Ei, Pantanal! Para chorar, para chorar, para chorar, para chorar, para chorar, para chorar, para chorar, tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra perguntar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, que é uma doideira, assim o povo e faz dançar. Ô, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Herculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só porque eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Curumbá. Ei, ei, Alifá. Para estarada, para estarada, para estarada, para o resto está estudando, para o resto está estudando. Ei, tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltando eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Curumbá. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos, vai arrastando folhas mortas e saudade, pôr do sol de muitas tardes, ilusões e desenganos. Chapadões e pantanais, bebedouro de pardais, canto espelho de luar. O seu roteiro não tem volta, só tem ida pra findar a sua vida. Amplidão azul do mar, riozinho amigo, são iguais as nossas águas. Também tem um rio de mágoas a correr dentro de mim, cruzando certos

se bate doído, coração apanha e chora, igual pandeiro no samba, feito corda de viola. Saudade bateu na porta, solidão foi atender, e a hora começando, só falaram de você. A bola balança a rede, a galera grita gol, se a gente se encontrar, nosso amor vai dar um show. Trovejou, mas não choveu, balançou, mas não caiu, tá doendo seu adeus, já chorei de encher o rio. Saudade bate doído, coração apanha e chora, igual pandeiro no samba, feito corda de viola. Tem amor que é tranquilo, tem paixão que é perigosa, a mulher que geme e chora, deixa a dança mais gostosa. Esqueço de ir embora, quando estou no arrasta-pé, meu carinho não tem dona, leva pra você, né? Trovejou, mas não choveu, balançou, mas não caiu, tá doendo seu adeus, chorei de encher o rio. Saudade bate doído, coração apanha e chora. E com essa aí, pessoal, encerro o meu programa de hoje, Antena Web Show. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, ok? Tenham todos aquela maravilhosa semana, santa, abençoada por Deus. E na próxima atração aí, né? Vocês continuem na Rádio Antena Web no canal 2, né? E espero vocês no próximo domingo, ok? Tchau, pessoal! Aquele abraço pra cada um de vocês, ok? Coração apanha e chora, igual pandeiro no samba, feito corda de viola. Trovejou, balançou, tá doendo seu adeus, já chorei de encher o rio. Saudade bate doído, coração apanha e chora, igual pandeiro no samba, feito corda de viola. Você acabou de ouvir Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique ligado na próxima atração e voltarei no próximo domingo. Tchau!